A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça determinou a indisponibilidade de até R$10.500.000 em bens da empresa Estilos Alimentação Limitada e de acusados de fraudar a contratação da merenda escolar em Montes Claros entre 2009 e 2012. Cerca de R$7.700.000 já foram bloqueados em contas bancárias da empresa. 17 veículos da empresa e de alguns réus, inclusive do prefeito na época das contratações, também foram bloqueados. Cartórios de Montes Claros, Belo Horizonte e Nova Lima receberam determinação de tornarem indisponíveis imóveis registrados em nome da empresa e de alguns dos réus. Na ação ajuizada em 2012, o Ministério Público alega que as fraudes começaram em 2009. A prefeitura teria simulado a contratação e a execução do serviço de levantamento, diagnóstico e análise da merenda escolar servida em 108 unidades educacionais da cidade. Ainda em 2009, as fraudes persistiram com a abertura de licitação de maneira direcionada e superfaturada em benefício da empresa Estilos para terceirização do serviço de preparo e fornecimento de merenda escolar. Conforme apurado, as fraudes prosseguiram em 2011, com a venda para a empresa de um terreno de 4.900 metros quadrados do município de Montes Claros, por meio de dispensa irregular de licitação e por preço inferior ao de mercado, como forma de ilicitamente compensá-la pela diminuição de 2009 para 2011 dos valores anuais dos contratos de fornecimento de merenda existentes entre a Prefeitura de Montes Claros e a empresa. Por fim, as fraudes continuaram no final do ano de 2011 e no princípio do ano de 2012, mediante a celebração de dois termos aditivos ilegais entre a Prefeitura e a Estilos, sem realização de nova licitação. Os contratos foram aumentados em cerca de 60%, indo de R$ 6.200.000 para R$ 6.700.000 e, posteriormente, para R$ 9.900.000. O sigilo bancário do ex-prefeito, relativo ao período de janeiro de 2009 a agosto de 2012, também foi quebrado. O Ministério Público sustenta na ação que houve pagamento de propina ao ex-prefeito para favorecer a empresa nas contratações apontadas como direcionadas e superfaturadas. Existe ainda processo criminal referente aos mesmos fatos, no qual a denúncia já foi recebida em relação a todos os réus. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.